e sentimos que merecemos eleger um vereador que neste momento estamos a disputar um vereador com o Partido Socialista, o sexto do Partido Socialista ou o primeiro do CDS. Sentimos isso. E sentimos isso e achamos que o voto útil, é preciso que as pessoas em Oliveira percebam isto, o voto útil nestas eleições, no centro-direita, é no CDS.